O meu cão é paneleiro. Gosta de levar no traseiro. Bem, o meu cão é paneleiro, gosta de levar no traseiro. É um bonito lulu, mas gosta de levar no cu. Lulu, lulu, gosta de levar no cu. Lulu, lulu, que bonito cão és tu. Quando vê uma cadela, ela nunca se monta nela. Leva a porrada do gato, apaixonou-se pelo rato. Lulu, lulu, que bonito cão és tu. Lulu, lulu, gosta de levar no tutu. Quando passeio no jardim, toda a gente olha para mim. Porque se riem, eu não sei, acho que o meu cão é gay. Lulu, lulu, que bonito cão és tu. Lulu, lulu, és extraordinário. Ladrava só.